O meu amor está dormindo. Deixe o meu amor sonhar. Quem sabe um sonho novo e lindo vai colorir seu despertar. Se ele despertar sorrindo e me pedindo pra eu ficar, vou esquecer que eu era triste, vou ser feliz por ser seu pai. E se ele despertar falando que quer partir, mas vai sozinho, eu vou voltar a ser criança, me assustar, chorar baixinho. O meu amor está fingindo que é meu amor até morrer. Conheço a dor das suas mentiras, mas é assim que eu sei. E se ele despertar sorrindo e me pedindo pra eu ficar, vou esquecer que eu era triste, vou ser feliz por ser seu pai. E se ele despertar falando que quer partir, mas vai sozinho, eu vou voltar a ser criança, me assustar, chorar baixinho.